Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe na antena da SPSR é uma hora que não conta com palavra cantada, só sons instrumentais que importam serem colados de forma coerente. Abrimos com a eletrónica muito, mas muito detalhada do projeto Safronqueira, pertence a um italiano da Sardenha chamado Eugenio Caria. Acaba de editar Automatism. Depois de, em 2015, ter lançado o seu último disco, em Automatism, encontramos Without Keeping Memory of It, título de Safronqueira, a abrir o Entranse de hoje. Boa noite, fiquem por aí, bem-vindos. Thank you. Thank you. Sá Fronqueira, no início do entrance de hoje, logo depois ela passou pelo Music Box na quarta-feira passada. Conhecemos-la sobretudo pelos backing vocals e violinos em The Silver Mount Zion, mas segue carreira a solo, vai já no seu terceiro de originais, chama-se Jessica Moss, de Entanglement. Ouvimos Fractals, Truth 2. Depois, título Aus, veio este ano e sucede a March of the Mysteries of Cyrene, edição de Chris, o projeto de Christian Grotz, que gravou fragmentos, pequenos elementos no iPad, aos quais juntou pianos, vozes, guitarras e outros instrumentos. De Krisha e de Haush ouvimos Luftspalt, para continuarmos com o título novo de 2019 de Sara Davachi. Ela no ano passado editou dois LPs, mas em Pale Bloom volta às raízes da sua música, quase tudo ao piano, com alguns órgãos e sintetizadores. De Pale Bloom e de Sara Davachi, seguimos em frente com Perfumes 3. Thank you. Dois títulos novos por aqui, Pale Bloom, de Sara Davachi, e depois dois nomes berlinenses que dividem canções e também apresentam temas em nome próprio em The Writings. Falamos de Sven Loesch e Daniela Orvin. Ouvimos por aqui A Moment of Silence, Logo a seguir, Sasha Ring, o Sr. Aparat, última edição LP5, a terminar EQ Break, para rodarmos agora um tema que conta com a produção de Max Cooper e Tim Hacker. Chama-se Golden Times One e é o tema título da edição de Ben Lucas Boyson. Thank you. Ambiental, o novo disco do japonês Kenji Kijara, depois da estreia do ano passado Sins of Scapes, volta com Dawn. Ouvimos por aqui uma das peças contemplativas chamada Cosmos, para seguirmos com um nome que fez parte do coletivo Old Apparatus, muita eletrónica, mas elegante, sempre com orquestrações, arranjos de pianos e atmosferas etéreas, tudo em LTO, edição Déjà Rêvé, marcadamente eletrónica, esta Moraxan. Thank you. altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Para trás, duas peças ao piano. Está de volta Matthew Robert Cooper. Rapaz de Portland, Alluvium, veio com um disco só ao piano em 2019, chamado Piano Works, e por lá há alguns temas bónus. Lembramos de Copia, esta reinvenção de Radio Ballet, que vem de forma especial num título acabado de sair, Piano Works, de Alluvium. Marcámos também o regresso da dupla Eric Skodvin e Otto Totland, os Death Center, noruegueses, de volta com Low Distance, a terminar Yet to Come. Já sabem, o Em Transe, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Até de hoje a 8 dias, boa noite. Continuem sintonizados na SPSR.